Marcelo Camelo passou recentemente por Portugal para apresentar o disco de estreia a solo, Sou. As 14 faixas do álbum foram todas produzidas pelo ex-Los Hermanos, com a colaboração de convidados como Dominguinhos e Malu Magalhães. Na conversa com o músico brasileiro, ficámos a conhecer a sua peculiar e simpática visão sobre a cultura e a realidade social, numa entrevista onde o compositor também deixou em aberto a continuação da viagem com Los Hermanos. Estamos aqui com o Marcelo Camelo. Olá, Marcelo. Oi. Bem-vindo a Portugal. Obrigado. Começamos do início. Quando e como começou a fazer música? Eu acho que desde sempre. Música desde sempre. Não me lembro de eu sem ter uma relação com isso. Eu consigo lembrar de alguns momentos da minha vida, assim, que eu queria uma bateria, minha mãe me deu um violão, sabe? A minha música preferida na infância e tudo, mas desde sempre mesmo. O que representa a Sou na sua vida musical? O disco? Ai, meu Deus. Eu faço música, cara, de um jeito muito... Não tem muita distinção entre a minha música e a minha vida, sabe? É como se o método que eu aplico para fazer a música e o meu olhar sobre a música e como eu faço música também é como eu faço as coisas da minha vida, assim. Então, nesse aspecto, ele serve como um espelho de como eu me comportei, ou como eu me comportava, ou como eu quero me comportar agora, entendeu? E isso me ajuda a futuramente me comportar de um outro jeito. Então, representa tudo isso, entendeu? Representa a minha vida agora, sabe? Como eu me comporto, como eu vejo as coisas do mundo, sei lá. É um discurso sobre esse período, assim, sobre... É isso, quando você não faz distinção assim, entre a tua vida e o teu negócio, a representatividade do treco sou eu, tô aqui, sou eu que represento, o disco tá aqui, são as minhas escolhas, o jeito de ver o mundo mesmo. Segue algum processo especial quando compõe, ou é como nem bom português do Brasil deixa andar? É, mas deixar andar é um processo especial, né? É como eu tava te falando, o método, ele, pra mim, é importante, assim, saber, faz parte... quase que da obra, assim, o jeito de fazer, porque imprime mesmo as suas opções. Nesse disco, por exemplo, eu me deixei guiar, me deixei seguir por um signo de distração, sabe? De não estar atento, de não estar aferindo as minhas escolhas com muita presença, sabe? Me deixei apaixonar e essa palavra tem o mesmo radical de passividade, né? Em latim é a mesma coisa. E é isso, me deixei apaixonar passivamente, né? Essa redundância pelas coisas, não escolhendo muito, sabe? E no final das contas isso acaba dizendo, eu percebi que isso acaba apontando para um lugar do meu coração, que tem mais a ver com o jeito com que eu me sinto, ou com que eu vejo as coisas, em vez de ser uma escolha linear de palavras que aponta para um raciocínio lógico e que segue numa linha reta, assim, acaba saindo, por eu não estar escolhendo muito, uma sobreposição de ideias, de tudo que está mais de acordo mesmo, sabe, com a ambiguidade dos sentimentos. E a escolha das pessoas com quem trabalhou também foi conforme ia sentindo, como dizes? É, foi bem afetiva. Eu acho assim, a escolha das pessoas e do título, das algumas escolhas, elas são... É quase como se o disco fosse sobre elas, entendeu? A Malu, o Dominguinhos, a Clarice Werner, o Hartmode, o poema da capa. O disco é também sobre eles, entendeu? Então, chamar eles para participar do disco nada mais é do que... Sei lá, só não precisa fazer força, entendeu? Por exemplo, a Clarice Werner, que é a pianista de música clássica que toca no disco. Eu fiz a música que ela toca por causa dela, entendeu? Por influência dela, por causa do que ela faz em mim, entendeu? Aí ter ela tocando comigo no disco, na verdade, foi só o trabalho de ir lá e ligar pra ela, mas não precisou pensar muito, sabe? Quando eu fiz a música, assim, se a Clara tocasse, ia ser... Aí foi mais esse trabalho de ligar, esse trabalho de produção, do que pensar, sabe? Não precisa pensar muito, não, pra chamar as pessoas. Marcelo, quando compõe para outros artistas, como por exemplo a Maria Rita... É o mesmo processo que segue, vou falar através do processo. Ou é diferente porque sabe que vai ser cantado por outra pessoa, interpretado por outra pessoa? Eu não faço muito isso de compor para outra pessoa. Eu faço muito, muito raramente, na verdade. Fiz poucas vezes na minha carreira. No caso da Maria, por exemplo, as músicas que ela gravou, eu fiz para mim mesmo, e para os irmãos, ou para o céu, sei lá para quem. E aí aconteceu dela querer gravar umas músicas e não deu. As minhas músicas não terem entrado no disco dos irmãos e eu tê-las ali, assim, separadas. Mas eu, quando componho, cara, é quase como se fosse o religare, sabe? O original da religião, que é tu se religar com alguma coisa, sabe? É como se o método da composição e o próprio violão e o som, né, das cordas vibrando e o movimento do dedo, aquilo tudo fosse um ritual que me leva para um lugar assim que eu gosto de estar, sabe? Então não estou muito dialogando com quem, como a música vai ser gravada, como vou interpretar. E o fato de estar tocando agora sozinho, não com uma banda, me permite ainda mais me lançar nesse universo de possibilidades infinitas, sabe? Então eu não, em momento nenhum, penso como vai ficar. Compõe só com violão? Quase só com violão, pouca guitarra. A viagem com o Las Hermanas chegou a um final definitivo? Não sei. Eu acho que o jeito com que a gente promoveu o recesso, para mim, pelo menos, foi tão natural no meu coração quanto é agora sentir saudade deles e ter vontade de tocar junto de novo, entendeu? Mas a vida é a vida, né, cara? A vida é como ela se apresenta, como vocês mesmos dizem, né? Esse ditado eu adoro. Mas eu acho que precisa agora que a gente esteja na mesma sintonia, né? E dando voltas parecidas em torno daquela coisa ali para que a gente se reencontre. Mas eu não acho isso impossível de acontecer, nem difícil, sabe? Eu acho até natural que, assim, principalmente a partir disso, de cada um estar cuidando de uma coisa diferente agora também, que isso contribui, sabe? Para que a gente sinta saudade, que tenha vontade de tocar junto de novo. Nós aqui em Portugal, falando um pouco de Los Hermanos e também do Marcelo, temos um bocado a sensação, pode ser preconceito, que a música tida como alternativa no Brasil não chega cá tão facilmente como a música popular brasileira, a bossa nova, o samba. Será que no próprio Brasil existe uma certa marginalização da música mais alternativa? Ah, mas alternativa é sempre isso. Tipo, o signo de alternativa já está dizendo que não é uma coisa, né? Essas coisas, cara, são sempre circunstanciais, né, cara? O que é alternativo hoje deixa de ser amanhã porque é consumido em larga escala. E às vezes a pessoa que só se liga no signo do alternativo, ela para de gostar de uma coisa quando ela fica famosa. Essa história a gente já viu se repetir, né? Em todo canto do mundo, várias vezes. É até engraçado. Eu fiz 30 anos e começo já a enxergar essas vozes. Quando a gente é mais novo, não enxerga, né? Essas coisas assim. Agora já é a quinta ou sexta vez que acontece que eu vejo alguma coisa que era muito legal ficar famosa e deixar de ser legal, porque já aconteceu comigo, entendeu? Também. Começa a achar graça, né, desses movimentos, assim. Mas a internet mudou muito o paradigma da circulação de informação. E no Brasil e em qualquer canto do mundo, sabe? E eu acho que a gente finalmente parou de dialogar com essa força exterior que dizia pra gente o que não era alternativo, quer dizer, o que tá em vigor, o que é único, com que a gente tá dialogando, com essa força externa com a qual a gente dialoga e que faz a gente catalogar algumas coisas como alternativas e outras como vigentes, né? Hoje em dia não tem mais essa vigência de informação, como cada um de nós é um propositor de informação e cada um de nós é um consumidor de informação. Isso, pô, remete à autonomia, né, cara? Finalmente, a capacidade de nós mesmos gerenciar nossas próprias regras e dialogar com os nossos próprios anseios, né, cara? Que é uma coisa que a gente desaprende na escola, pô. A gente passa 20 anos estudando num lugar com pessoas da mesma idade, respondendo uma pergunta que um cara colocou pra você, ou seja, você não aprende nem a você propor seus próprios problemas, com medo de errar, porque se você errar, você é punido ao errar, né? O mundo, cara, melhorou muito com a internet, eu acho. Nesse sentido, sabe, da promoção da autonomia, de você entender quais são os seus problemas para você e você ter ali vários caminhos para buscar sua resposta de vários jeitos diferentes. Você pode consultar, enfim, informações, jeito de consultar. A internet também dizem muito respeito à pessoa mesmo. Eu tô falando isso tudo para falar do professor Pacheco, na verdade, você conhece o professor Pacheco, né? O professor Pacheco é um professor é o fundador de um projeto educacional chamado Escola da Ponte, que é um projeto educacional português e que diz muito respeito à autonomia, sabe? Na Escola da Ponte, as crianças, é a escola sem muros, né, que eles chamam, não tem horário, as crianças se dividem por grupo de interesse, não é muito por idade, e aí são três núcleos, o de aprendizagem, consolidação e aprofundamento. Aí a criança chega lá e fala, pô, eu quero fazer um trabalho. Ela pode escolher qualquer assunto. Desculpa, você me interrompe se eu estiver me alongando demais nesse assunto. A criança pode escolher qualquer assunto do campo de ensino, sei lá, do ensino normal, entendeu? Aí ela fala assim, ah, eu quero estudar, sei lá, Revolução Francesa hoje. Aí ela vai, tem 15 dias para consultar qualquer fonte de informação que ela quiser, internet, os pais, entendeu? A biblioteca da cidade. No final de 15 dias ela apresenta um trabalho para o professor e para a turma, e ela vai ter um quadro onde ela pode escrever três coisas. É, já sei, preciso de ajuda ou posso ajudar. A criança se autoavalia, entendeu? Se dá uma nota e se coloca diante dos seus colegas com essa... Ou ela precisa de ajuda, ou ela já sabe, ou ela pode ajudar, entendeu? E pronto, as crianças se gerenciam desse jeito, sabe? Quando a pessoa precisa de ajuda, não vão só os professores, vão também os outros alunos que sabem daquele assunto. E o professor Pacheco teve no Brasil, na escola de um colega meu, e falou assim, você quer ver um trabalho de um aluno que está há um ano na Escola da Ponte? Aí o cara tirou tipo um livrão, sabe? Cheio de colagem, de jornal, revista, texto escrito à mão, texto impresso da internet. Aí ele falou, agora você quer ver um trabalho sobre o mesmo assunto do menino que está há 5 anos na Escola da Ponte? Aí eu quero. Aí disse que ele tirou uma folha escrito à mão. Ou seja, esse cara já tem autonomia de pensamento, sabe? Ele passou a vida inteira ali na Escola da Ponte aprendendo a ter uma opinião sobre as coisas. Então, quando ele vai fazer um trabalho, ele pesquisa e escreve um texto dele, entendeu? Próprio. E tem muito a ver com a capacidade, com o entendimento do professor Pacheco de que cada ser humano tem uma capacidade de cognição diferente. Isso faz com que na Escola da Ponte o sistema de alfabetização não seja fundamentalista, ou seja, não existe só um tipo de alfabetização, né? Porque a gente, o professor Pacheco fala, pô, em Portugal as crianças, quando aprendem a ler, em 1 ano e meio, 2, é meio vovô, viu, a, u, vadu, vovô, tu. E que na Escola da Ponte eles têm profissionais especializados em alfabetização que encaram cada aluno, quer dizer, cada capacidade de percepção é única. Tem pessoas que se alfabetizam melhor pelo som, outras se alfabetizam melhor pela forma das letras. E quando isso é respeitado, você dá a criança ganha 2 anos da outra, entendeu? Que não está sabendo ler, porque ela já tem uma autonomia de leitura e de compreensão daquelas palavras. E por isso que na Escola da Ponte as pessoas terminam o que as outras fazem 9 anos e o nego demora 6, 7 para fazer, entendeu? E com uma autonomia de pensamento que é fundamental. Eu acho que a internet vem muito ao encontro disso, sabe? A autonomia mesmo, a cada um chancelar e negociar suas próprias informações. Por isso, voltando ao início da pergunta, não acho que exista mais isso, sabe? A música alternativa, porque não existe mais a que ser alternativa. Música alternativa era mais o estilo de música, vamos dizer. Não é samba, não é bossa nova no sentido restrito, ortodoxo da coisa, mas uma música fora dos padrões que o público estrangeiro está habituado a associar ao Brasil. Era mais nesse sentido, pronto. Pois é, mas eu acho que mesmo esse, assim, porque a gente estava habituado a receber a informação e ela sempre passava por uma fonte muito estreita, né, cara? Que eram os donos de gravadoras, são figuras que no Brasil, por exemplo, eu conheço quase todos pessoalmente, entendeu? E não era para acontecer isso, quer dizer, para terem 3, 4, 5 pessoas que gerenciam a informação musical do país, entendeu? Que fazem com que todas as outras coisas que não obedecem ao critério deles sejam taxadas de alternativa, entendeu? E se no Brasil, se no mundo, o código que se tem de música brasileira é restrito, também se deve a esses caras, sabe? Essa era de obscurantismo pela qual a gente foi submetido por essas figuras, entendeu? O que a internet me propiciou culturalmente, cara, até eu ganhei... Chega a dar um pouco de raiva dos caras, porque você vê a quantidade de bola nas costas que tu tava levando, entendeu? Por 20, 30 anos sem conhecer o Fred Fritz, o Derek Bailey, os caras que eu tô conhecendo, sabe? Sei lá, você também deve ter aprendido, conhecido informação musical, textual e de cinema, que tu fala, pô, onde é que eu tava, cara, nos últimos 15 anos da minha vida? Mas na verdade, pô, onde é que os caras estavam me colocando, né, cara? Obedecendo essa lógica do consumo de repetir as mesmas coisas que faziam sucesso para tentar, que foi um mecanismo que aconteceu no mundo inteiro, né? Tem uma coisa que faz sucesso, o cara fica tentando repetir aquilo para angariar mais dinheiro sobre aquilo tudo. E a cultura não funciona assim, né, cara? É quase o contrário disso, né? A cultura, ela para estar viva, ela é contra a ordem vigente, né? Não existe contra a cultura, toda cultura é contra, né? A cultura da manutenção não é cultura, né? é um rescaldo de comportamento, assim, tudo, né? Mas a cultura, ela é um enfrentamento da vigência, né, cara? Ela é sempre uma alternativa à vida cotidiana, à vida normal, né? O Marcelo disse-me há pouco que não compõe por processo para outras pessoas, mas há alguém para quem gostasse de compor algum dia? Eita, tem a Guiomar Novaes, que é uma pianista, mas ela já morreu. é uma pianista brasileira que por muitos é considerada a maior pianista da história da humanidade, e é uma mulher e é brasileira, e no Brasil mesmo pouca gente conhece, mas nos círculos de música erudita, assim, ela é bem famosa, sabe? Eu ia ficar louco, mas pô, cara, eu já tive a Clarice Werner, o Dominguinhos, a Malu, o Hurtman, tá bom demais, né? Mas tem várias, eu sou muito fã de música, sabe? Então, várias coisas me tocam, me comovem, sabe? Eu, sei lá, imagino o Frank Sinatra cantar uma música minha, que maravilha, cara. Que eu imagino o Chaim, o Antônio Chaim, tocando uma música minha. Sei lá, imagina a Alcione, que é uma cantora brasileira. É, realmente, cara, imagina o, sei lá, tanta gente, né, cara? Tanta gente legal, né, cara? Falou do Chaim, conhece bem a música portuguesa? Eu não conheço muito, não. Ah, eu gosto muito de fado, né, cara? Tem um encontro do fado com... Tem um encontro da música regional portuguesa com a música regional brasileira, assim. Eu recentemente ganhei um disco de música regional portuguesa, mas regional mesmo, assim, do jeito que eu nunca tinha ouvido, assim, não sabia que tinha em Portugal. Uns cantos meio desafinados, que lembram muito música árabe, com uns batuques meio de... pele de bicho mesmo, que me lembrou as coisas regionais brasileiras mais... menos depuradas mesmo, sabe? Mais com cara de raiz mesmo, assim, de coisa antiga, sabe? Uns cantos que usam aquela escala árabe, assim, aqui em Portugal talvez tenha muito isso por causa da presença moura aqui, né? Mas aqueles... alguma coisa que sutilmente, sabe, leva pra esse lado, assim, e que era separado por, esse disco a receber era separado por regiões, né? E muito impressionante, cara, a diversidade da música folclórica portuguesa e a riqueza mesmo, assim, fiquei, das coisas que eu mais gostei, eu acho, de música que eu ouvi daqui. Tem alguma mensagem para as pessoas que estão a começar a conhecer o Marcelo Camelo e as que já gostam? Alguma mensagem para elas? Teve recentemente um cara falou pra mim, eu dei uma entrevista pra um senhor lá no Brasil, que é muito, muito figura, muito bom, radialista e tudo. E no final, ele nem me conhece tudo, mas a entrevista foi ótima. No final ele olhou pra mim, assim, gostou de mim, né? Assim, teve uma simpatia por mim. Eu passou a mão no meu braço e falou, seja feliz. Achei ótimo. Eu falei, pô, obrigado, cara. É isso, sejam felizes. Obrigado, Marcelo, por falar conosco. Obrigado.